minha vitória é minha luz. Minha luz é minha estrela é o meu Deus. Que me ilumina e não me deixa fraquejar, que cuida bem dos filhos seus. Oh, oh, oh, oh. Minha vitória eu dedico para Jah. Oh, oh, oh, oh. Muito obrigado, meu Senhor, por me salvar. Eu sei o quanto o Senhor é importante para mim. Eu sei que foi o Senhor que me trouxe lá do fim. Minha vida tava fria, a estrada tava gelada. Minha cela tava quente, agressiva e lotada. Isso detonou comigo, isso me deixou ferido. Mas o bom de tudo isso é que eu encontrei um novo amigo. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por me aceitar. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por perdoar. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por me salvar. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por me aceitar. Meu rei, é só você que me guia pra vencer. É só você que sempre soube me entender. É só você que tem o dom pra abençoar. É só você que me dá asas pra voar. A noite inteira, eu numa cela só clamando por você. A noite inteira, desesperado precisando de você. Na viela escurecida, entre becos e quebrada, mina linda, tem polícia, inimigo e camarada. Mas uns amigos fiel preparado pra se molhar. São os anjos que Jesus concedeu pra me cuidar. Deus é perfeito, em linhas tortas ele faz acontecer. Deus é do gueto, é a melhor coisa que pode te acontecer. Deus é perfeito, em linhas tortas ele faz acontecer. Deus é do gueto, é a melhor coisa que pode te acontecer. Ele não tem preconceito, ama rico, ama pobre. Ele ama os do bem, mas não ama os esnobes. Ele entende todo mundo, pecador que se arrepende. Sem ele não sabe nada, mas com ele tu aprende. Papai, essa missão é muito nobre. Papai, o nosso amor nunca foi pobre. Isso é puro e tem riqueza demais. Não existe grana que possa comprar a paz. Isso é puro e tem riqueza demais. Não existe grana que possa comprar a paz. Vai, papai, essa missão é muito nobre. Papai, o nosso amor nunca foi pobre. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por me aceitar. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por perdoar. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por me salvar. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por me aceitar.